compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Muito bem, vamos então agora à leitura de comentários e e-mails dos episódios de novembro. Tivemos bastantes comentários grandes, inclusive, e-mails também bastante grandes. Estou muito feliz com vocês, meus ouvintes, muito obrigado. O primeiro que nos fez um comentário foi seu Claudio Vânio, no Aqua de Moringa 25, Como Animar o Cangaço. Disse ele o seguinte: acabei de ouvir este episódio enquanto finalizo o meu plantão na guarda aqui no quartel. Coitado de você, meu filho, tá com os malucos aí na frente do quartel, né? Então, vai na força, Claudio Vânio, não se preocupe com esses malucos não, tá? Pelo jeito, vocês não mudaram o formato, mas estão intercalando alguns regularmente. Isso se chama TDAH, filho. O Jota, ele não sabe que formato que ele vai ficar, não. Esse é o de entrevista de novo, é por aí. O Jorge é bem entendido em animes mesmo. Gostei das sugestões para criar um anime do cangaço brasileiro. E, sinceramente, acho que essa pegada shonen iria atrair muitos jovens para ver nossa própria cultura com outros olhos. Já que mesmo no Nordeste a juventude sequer conhece quem foram os nossos cangaceiros. Triste isso, né? Trazer essa relação dúbia dentro de um bando, mesmo todos estando servindo ao Padimpa de Cícero, é bem acertada, tendo em vista que a bênção dele é para quem pede e para quem... E não para quem merece. Ah, tá. Para quem pede e não para quem merece, tá certo. Por isso é plausível que tanto o vilão quanto o herói sejam igualmente abençoados pelo santo das secas e tenham suas dádivas, independente dos seus alinhamentos morais. Muito bom mesmo, pessoal. Não conheço o Animesphere. Faça o favor de conhecer animesphere.com.br ou procure Animesphere nos seus agregadores favoritos de podcast. Eu participo de uma porrada de episódios lá e com certeza esses são os melhores episódios, tá? Mas eu recomendo. Mas só de ouvir o Jorge aqui na Quermesse, deu uma vontadezinha de ir lá no site dele ouvir alguns episódios. Mesmo não sendo fã de animes japoneses. Quanto ao mais, desejo sucesso e êxito a vocês e quero agradecer a companhia que me fazem nessas longas noites de guarda que somos obrigados a cumprir na caserna do glorioso Exército Brasileiro. Muito obrigado, seu Cláudio Bruno. Faço gosto do seu trabalho. Outra que nos fez um comentário foi Dona Ifraelma Bela Dama. Ela também comentou, no caso, no Água de Moringa 25, do Animar o Cangaço, né? Então ela diz o seguinte: eu sou Ifraelma, mas me chamam de Bela Dama. Então a partir de agora só chamarei de Bela Dama. Também sou do Nordeste e me considero otome, uma otaka. Otome é o feminino de otaku, tá, gente? Caso vocês não saibam. E não sou os iguais otaku fedorento, como, por exemplo, o Jorge. Não foi ela que disse, fui eu. Sou até cheirosinha. Não duvido nada. Eu já tinha ouvido falar do Animesphere e vim ouvir o Jorge neste episódio. Tirando as rimas que eu achei bem chatas, o programa é ótimo. Desculpe. As ideias de fazer um anime sobre os nordestinos ficou faltando um harém em volta do herói, né? Safadinha. Eu acho que seria mais foda se fosse em uma escola e o Lampião fosse um menino que se lembra da vida passada do cangaço. Então, ele tem que crescer, encontrar suas armas, recuperar seus poderes e enfrentar o Lorde Demônio, que é aquele cara que traiu ele na outra vida. Se fosse assim, eu iria maratonar várias vezes. Olha que não é uma ideia. O Jorge, inclusive, tem uma opinião sobre essa sua ideia, mas daqui a pouco eu leio isso. Falando no Jorge, nosso querido editor, ele aproveitou que lembrou que ele também ouve essa porra desses programas e resolveu fazer uma avalanche de comentários. Também que a maioria não, porra, não, comentários meia linha, né? Mas é melhor que nada. Então, Jorge, no Paranerdia 194, no Pauta Que Pariu 2, disse o seguinte: olá, Nerdmaster, foi um episódio de desabafo, eu percebi. Você percebeu, é? Nossa, que bom que você percebeu. Também que eu não poderia deixar de ser humor sempre. Abraço, abraço. Seu fela da mulher que eu amo. Ele também comentou assim, um comentário maravilhoso, gigantesco, no Água de Moringa 25. Disse: olá, Jota. Obrigado por ter me convidado para este episódio. O exercício que fizemos para criar este anime no cangaço foi sensacional. Obrigado. Ele falou obrigado duas vezes. É, fazer o... Também no Água de Moringa 25, ele respondeu ao comentário do Claudivânio. Aí falou: obrigado por ter ouvido, Claudivânio. Será muito bem-vindo a ouvir os nossos episódios lá no Animesphere, que ele esqueceu de falar isso no comentário dele. E se quiser, também pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Só por causa disso, eu vou ser obrigado a botar um link do grupo do Telegram do Animesphere nos links relacionados desse episódio. Puta que pariu, Jorge, tu só me dá trabalho. Filha de uma puta. Mas tá bom, de uma puta metafórica. Tá bom, é você mesmo. Ainda no Água de Moringa 25, ele também respondeu o comentário da Bela Dama. Olha, olha a ideia boa surgindo. Muito obrigado por ter ouvido Bela Dama. Ele escreveu Ifraelma, mas eu troquei para Bela Dama porque é assim que ela gosta de ser chamada. Essa ideia de otaku fedido é intriga da oposição, não é não? O Jorge é fedido. Eu já estive pessoalmente com ele. Ele é um otaku e ele é fedido. Sim. Todos nós somos cheirosos, alguns bem, outros mal, que é o caso dele. Ahá, fico feliz que tenha curtido. Aí no Paranerdia 193, de qual era o melhor miranha, ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster, foi um episódio bastante interessante e vi o quanto eu não conheço do Cabeça de Teia. Só tendo assistido a série animada de 90, os três filmes do Sam Raimi. Aliás, eu vou botar aqui na pauta, vocês vejam depois lá no post do episódio. Ele escreveu Saint Raimi. Saint, de Santo Raimi. É Santo Raimi. Em vez de ser de Santo Samuel, que é o nome do cara, é Saint. Saint Raimi. Tá? Ele pensou que eu ia deixar barato isso, mas não deixei não. Os dois do Andrew Garfield e sou o primeiro do menino Tom Holland. Não assistiu Aranha-Verso e tampouco os dois últimos. Agora, se você falou que assistiu só o primeiro, significa automaticamente que você não assistiu os dois últimos, né? Ô, Fidma, mulher maravilhosa. Pomba. O que me faltou foi comentar e tomar vergonha na porra da cara também. Perdão pelo vacilo, voltarei a comentar com frequência. Abraço. Tá bom, né? Aí ele tá retroagindo, não sei se vocês perceberam isso, né? Ele agora no Paranerdia 192 de Sandman, ele falou o seguinte: ó, oh, Nerdmaster, olha, antes Sandman não me subia nenhuma flag, não me chamava atenção, porque eu não tinha ninguém que me repassasse como é. É, até porque desde sempre eu ouço falar da obra do Neil Gaiman. Mas ao editar este episódio, me deu uma leve vontade de conferir por mim mesmo o caso. Tá na Netflix, filha, é só assistir. Agradeço por vocês me empolgarem. De nada. Só não sei quando eu vou assistir, afinal de contas, vocês sabem o quão gigantesca a minha linha de coisas a assistir é. Abraço. Abraço, seu cretino. Aí, retrocedendo mais ainda, vamos agora pro Água de Moringa 24, Vidas Secas, ele diz o seguinte: ei, Jota, quanto ao episódio, por ter feito parte dele, nunca mais assisto coisas em 2x na minha vida, é horrível. Esse filme não, filho. Esse filme Vida Seca em 1x é horrível, em 2x é passável. Tá? Enfim, quanto ao filme, é bem filho de sua época e foi uma boa experiência ver como eram os filmes brasileiros na época. Abraço. Coisa que ele mesmo falou no episódio em que ele participou. Tá? É biscoiteiro, ele quer um biscoito. Você quer um biscoito, Jorge? Bom menino, Jorge. Amigo, bonito. É, garoto. Retrocedendo mais ainda no tempo, ele no Paranerdia 191, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu fiz o seguinte: olá, Nerdmaster. Esse filme foi realmente uma loucura. O que acho que só se eu assisti-lo terei noção inteira de como foi. O cara acha a porra do filme uma loucura sem ter visto? É sério? uma vergonha nessa porra dessa cara, Jorge, porra. Mas o episódio, tirando a minha edição, ficou ótimo, realmente. Tirando a tua edição, ficou uma merda, o episódio ficou uma maravilha. Abraço, você também. Retrocedendo mais ainda no tempo, ele agora foi pro Paranerdia 190 de pauta que pariu número 1. Olá, Nerdmaster! Isso é que eu chamo de episódio distópico. Tópico, né? Ele falou para dizer tópico, total. Tópico. Satisfeito? Então, tirando os seus problemas, que espero que tenha conseguido ajudar a amenizar só um pouquinho, isso é verdade, cara. Esse filho da puta, apesar de tudo, ele foi uma mão na roda para ajudar nos problemas do Paranerd. Então, apesar de eu estar trolando ele pra caralho, eu gosto muito desse filho de uma época. Mas tá, ficou, cadê, blá, blá, blá, blá, blá. O episódio foi bom e um ótimo novo formato para o Paranerd utilizar quando só quisermos conversar e colocar o resultado em áudio. É, vai ter outros pauta que pariu, talvez até vire uma atração separada para não atrapalhar o Paranerd. Sei lá. Não sei, mil coisas. Um abraço e você sabe que pode contar comigo quando precisar. Ô, seu cretino. Tá bom. Ele aí volta, depois dessa viagem no tempo, ele revoltou, né? Ele volta de novo pro começo e agora no Água de Moringa 26, Lisbelo Prisioneiro, ele diz o seguinte. Aí, Jota, beleza? Ouvi o episódio enquanto editava, desculpe não conseguir assistir, mas não fiz falta nesse episódio. Fez mesmo falta, não. Não. Ficou sensacional, vocês tiveram uma interação bastante interessante. Quanto ao filme, preciso reassistir, um abraço. Você precisa também ver, tomar vergonha na porra da cara, mas tá bom, vamos lá. Outro que nos fez comentário, chega de comentário do Jorge, né? Pelo amor de Deus. Foi o Fábio Assis no Paranerdia 194 de Pauta que Pariu 2, dizendo o seguinte... Oi, Nerdmaster, o programa foi profético. As opiniões da mesa são muito acertadas, mas eu senti que o Jota deu pouca opinião a respeito das eleições. TDAH, filho, é uma desgraça. A pessoa não consegue prestar atenção em 2 minutos de conversa. É uma desgraça, mano. Tomara que ele tenha gostado do resultado. Faz um L. Estou fazendo aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um L. Pronto. E o último dos comentários deste mês foi o seu Claudio Van, de novo lá, nosso querido guarda lá do Exército, falou o seguinte. Olá, Nerd... Ah, ele comentou no Água de Moringa 26 de Lisbelo Prisioneiro, antes que eu me esqueça, tá? Olá, Nerdmaster, tudo bem? Tudo bem, Claudio Van, e o senhor, vai bem? Tá bom na caserna aí? Então, aguentando muito o bolsominion? Tomara que não, né? Mas vamos lá. Fico feliz que os problemas que ocorreram no Paranerdia durante esse segundo semestre finalmente tenham se resolvido. Muito obrigado. Claro que não preciso dizer que sou ouvinte. Claro que não. Se está aqui fazendo comentários é porque você é um ouvinte. Ora bolas. Pois meus comentários são sempre lidos. Não faço questão, como sempre. O filme Lisbela e o Prisioneiro tem um sabor bem interessante para mim, pois foi o primeiro que eu fui ver no cinema. Olha só... Na época eu era professor de informática, coitado, mas saiu dessa vida de merda, né? Isso que é bom, isso que é bom, saúde e sair da vida de merda, né? E havia concluído uma turma. Os alunos programaram uma confraternização na praça de alimentação do shopping, depois da aula, e nós fomos. Durante a confraternização, onde ganhei vários presentinhos e lembrancinhas... Uma aluna que teimava em flertar comigo durante as aulas decidiu grudar em mim. Oh, menino! Claro que eu não encorajava, né? Hombridade profissional. Aham. Eu vou fingir que... Tá, deixa eu falar. Mas, por outro lado, o curso já tinha terminado. E, a partir daquele momento, ele já não era mais minha aluna. Então, resolvi aproveitar um pouco. Menino do céu. Mas, tá, vambora. Né? Vamos seguir. A confraternização acabou. As pessoas se foram e ainda estávamos no chamego velado. Então, decidimos aproveitar e ir ver um filme qualquer que estivesse passando só para ficar no escurinho. Ah, que delícia. Então compramos qualquer ingresso e entramos. Durante os amassos percebi que estávamos na sala de Lisbelo e Prisioneiro. Claro que não assistimos o filme naquele dia. A gente tinha mais o que fazer. Ô, rapaz! É bom, né? mas alguns trechos da película ficaram na nossa memória até hoje. Trocando miúdos, hoje já estamos casados há 17 anos. Aê, ele pegou a Luna! A pá, que orgulho de você, menino. Eu fiz a mesma coisa. Eu não peguei a sua namorada, peguei a minha mulher. Minha mulher também já foi minha aluna, tá? Deixa clara essa putaria aqui, tá bom? Nossa festa de casamento foi temática do filme Lisbela e Prisioneiro. Oh, olha só. Inclusive, eu tenho ainda o pôster original do filme moldurado na minha sala. Menino do céu, tá bom, né? Não, tá, você merece gostar desse filme. Parabéns pra você. Sempre que podemos, a gente já reassiste o DVD. E nossa filha debutou ano passado. Não podemos pedir para inserir nada do filme na festa dela, porém, seu nome é, adivinha? Giovanna. Ué, Giovanna? Por quê? Não tem nada a ver com o filme. Agora que eu vou explicar. Sim, eu queria botar Lisbela, mas não consegui permissão das autoridades da minha vida. Provavelmente a mulher ia... Tá bom. Ai, mas eu tentei bastante. Estou muito feliz por eu ter finalmente um episódio preferido na Família Paranerdia. Cara, obrigado. Eu também me diverti horrores vendo o filme e fazendo esse episódio. A abordagem foi muito legal e todo mundo parecia ter acabado de ver o filme, pois estavam afiados. É mais ou menos isso. Eu até assisti umas 3 vezes na semana anterior, sabe? Eu quero apenas comentar a respeito do comentário que o Jota e o Chico disseram, que nesse filme não tem personagem bobo, que todos são realmente espertos e têm suas demandas, mesmo que alguns pareçam menos inteligentes. Isso é verdade, é uma representação muito acertada do filme, se a gente levar em consideração que até as pessoas mais bobas em nossas vidas são muito inteligentes e capazes, e essa bobeira é mais como um traço de personalidade do que burrice propriamente dita. E isso é apenas uma das inúmeras características que tornam este filme tão único. Desculpe a paixão contida neste comentário, desculpo nada, não tem nada para desculpar, mas é impossível falar pouco de uma obra que marcou tanto a minha vida, obrigado. Cara, Claudio Vone, maravilhoso esse teu comentário, eu adorei, cara. Dá um beijo na tua mulher que você fez o favor de não dizer o nome. Vê se no próximo comentário você menciona o nome da esposa pra gente mandar um beijo pros dois, tá? Seu corno é forma de falar, tô brincando, tá? Tudo bem, vamos lá. Passados os comentários, vamos agora aos nossos e-mails. O primeiro que nos mandou e-mail, óbvio, meu queridíssimo Elias Passos Tenório, no Paranerdia 193, da mulher Rook, dizendo o seguinte: oi, Alexandre, oi, Elias, sou eu, Elias, estou sabendo. Ouvi o programa sobre a mulher Hulk e gostei muito. Só faltou dizer qual seria o time dela. Porém, imagino que ela seja palmeirense. É, né, Elias? Tuduche pra você, tá? Muito bem, parabéns. Ganhou tuduche. Eu nunca boto tuduches no Parolando, mas vou botar um só para você, tá? Quanto ao seriado, eu não assisti, prefiro não comentar. Ok. Bem, é só isso e continue o bom trabalho, Elias Neto, 38 anos, Maceió, Alagoas. Muito bem. Aí o outro que nos mandou e-mail, outro mandador de e-mail também da Gota Serena, né? É seu Rafael Beraldo. Beraldo dessa vez exagerou no pote, gente. Vocês vão ver, caralho, o cara mandou simplesmente 4 e-mails, cara. Não, segura não, senta aí agora, ouvinte, porque tu vai ouvir coisa pra caralho. Tá bom. Então, primeiro foi o Rafael Beraldo no Água de Moringa 25, cujo assunto é Água de Moringa 25. Parabéns, viu? Tá de parabéns pelo assunto. Olá, Lê. Ponto, a, ponto, eu tô lendo do jeito que ele escreveu, tá? Lê. Ponto, a, ponto, dre, ponto, chan, master de ner. Dourado. Beraldo. Rafael, opa, puta que te pariu, vai. Só pra esquecer de mandar, tá? Ouvindo o repente do Jota, eu não lembro a quantidade de T's, são 2, tá? E do Jorge, que eu não lembro a quantidade de R, são 38, tá? Sobre o cachaceiro e o crente, lembrei de uma piada contada em meios eclesiásticos protestantes, vulgo evangélico. Manuel, o dono de uma padaria, ao morrer, vai para o céu. Lá se vê desanimado, triste, cabisbaixo, macambúzio. O anjo Gabriel vai perguntar o que tem de errado e ele explica: minha vida foi baseada em servir aos clientes. Nunca soube fazer outra coisa. Sinto falta daquela satisfação em vender, vender bem, criar freguesia, ver o negócio crescer. Aqui no céu não tem nada disso, eu sinto falta. Gabriel foi procurar as instâncias superiores e conseguiu aprovação para o Manuel montar uma padaria no céu. Semana depois, ele foi visitar o estabelecimento, mas encontrou o Manuel capisbaixo no caixa. Ué, Manuel, não está feliz? Não conseguiu sua padaria? Manuel, meio sem jeito, explica: sim, mas o movimento é muito fraco, vendo aqui umas 3 cervejinhas por dia, olha lá, a dose de conhaque quase não sai, até cachaçinha tem pouco pedido. O que eu mais me dava bem na padaria, na terra, eram as bebidas, onde eu lucrava mais, onde a fidelização era maior com a freguesia. Gabriel, então: ih, Manuel, sobre isso eu não sei como te ajudar. Aí o Manuel deu uma ideia: e se eu me mandar para o inferno, você acha que lá eu vou vender muito mais? O anjo ficou espantado com o pedido do dono da padaria. Você tem certeza disso? Trocar o céu pelo inferno só para vender bebida? O Manuel confirmou: sim. Essa seria, de fato, a minha maior realização. Tá, o anjo vai lá ver o que pode fazer e consegue transferir Manuel para o inferno, onde ele pode montar o seu comércio. O diabo, surpreso por ter um morador que optou ir para lá, veio visitar pessoalmente Manuel, que está lá todo chateado novamente. Aí o diabo diz: o que aconteceu, Manuel? Você não pediu para vir para cá abrir sua padaria? E o Manuel: pô, veja só, imaginei que aqui eu ia vender muito mais, mas há dias que não sai uma cerveja, nem uma mísera dose de cachaça, não vendia absolutamente nada de alcoólico. Aí vai, o diabo responde: claro que não, né, Manuel? Aqui só tem crente. Graças a Deus. Aí outro e-mail que o Beraldo nos mandou foi sobre o Paranerdia 189, peso do talento. O assunto foi: a insustentável peso do talento maciço. Seria um bom filme, para um título para um filme adulto também, talvez, né? Aí o e-mail tá assim: será que pode comentar o podcast que já faz tempinho? Claro que pode, filho. Você pode comentar. O Jorge comentou coisa de 6 meses atrás. Você pode comentar e mandar e-mail para o podcast que você quiser, meu. Porque só assisti essa obra-prima recentemente, após ouvir o CO2 do Portal Review, em que eu participei, que o filme já estava disponível no Prime Video. Ah, lá tá como insustentável peso de um talento, grande talento. Olha uma putaria dessa assim. Não procura peso do talento lá que você não vai achar, não. Na ocasião do episódio do Paranerdia, pulei para ouvir só depois de ver o filme. Ok. Aliás, chamei de obra-prima, mas está mais para uma obra-mãe, já que a consideração que eu tenho por ela é muito maior. Ok. Justo. Eu não digo nada a respeito disso. Hollywood costuma acertar quando faz essa metalinguagem sobre si mesma. Do próprio Deus, Nicolas Cage, temos o Adaptação, um filme que, aliás, ensina algo sobre algo lindo sobre o amor próprio, medo de rejeição, etc. No diálogo, onde os irmãos conversam, enquanto fogem e se escondem do risco que estão correndo, sem dar spoiler sobre o outro filme, o irmão gêmeo comenta que viu de longe quando o outro foi rejeitado pela moça bonita do colégio, que riu dele após ele ter se declarado publicamente. Os dois irmãos gêmeos são Nicolas Cage, só para caso vocês não saberem como é que é a adaptação, tá, galera? Por ser irmão gêmeo, sentiu em si a rejeição, a dor e etc. Imaginar como poderia um irmão tão autoconfiante permanecer inabalado diante dessa humilhação, caso soubesse. Na conversa, o irmão revela que ele sabia, mas que o problema era da moça, que riu dele e não dele, que afinal tinha um amor por ela, e isso era dele e nem ela poderia tirar. Uau! No filme, o diálogo funciona melhor e temos ali novamente Nicolas Deus Cage contracenando com Nicolas Deus Cage. Os Deus sou eu que estou adicionando, tá? Sem o beijo, é claro, porque ficaria esquisito como vemos nesse filme aqui, que de fato ficou esquisito para dizer no mínimo. Não, mas Nick Cage beija bem pra cá. O legal é que, apesar dos absurdos, tem uma lição legal aqui sobre o próprio lugar no mundo, sobre enfrentar aquela versão de nós mesmos que às vezes nos cobra do que a gente não é mais capaz. E, enquanto pais, a entender que nossos filhos não serão um reflexo nosso, mas terão gostos próprios, vidas próprias, e podem nos ensinar algo, como descobrir pérolas escondidas em continuações de filme sobre ursos falantes usando capas de chuva em Londres. Ele está falando de Paddington 2. Além do que, é sempre bom prestar atenção se tem faca perdida no chão do Jeep. Isso é realmente uma coisa muito importante para ser fiscalizada, é se existe uma faca largada no chão no Jeep. Isso é um fato importantíssimo. Na próxima vez que vocês ouvirem, forem comprar um Jeep, verifiquem se no assoalho desse Jeep não tem uma faca. É muito importante. E que cara de Zé Droguinha tem o primo do Javi, hein? Quando aparece pela primeira vez, se revelando como convidado desagradável, a gente já nota o desconforto que o mandaloriano com o cara tem com o cara por perto. Ok. Fica mais nítido porque mais pra frente. E no final, o método xamânico de atuação usado para julgamento de caráter. Nossa, Nicolas Cage nunca tá errado, meu filho. Até quando ele erra, ele tá certo. Você não tem como pensar de outro jeito. Que vem a próxima obra desse grande artista. Uma sequência de William Wonderland, talvez. Eu tô muito afim de fazer William Wonderland aqui no Paranerd. Mas sei lá, vamos ver. Mais uma vez, terceiro e-mail do Beraldo, dessa vez sobre o Água de Moringa 26, Lisbela Prisioneiro. O assunto dele é Água de Moringa Prisionada sem Lisbela. Tá. Tá bom. Excelente episódio, como sempre. Parabéns a todos. Fui surpreendido em descobrir, durante o episódio, que a peça original não é do Suassuna. Finalmente ele aprendeu a escrever Suassuna! E parabéns, Beraldo! Lembro de ter visto o especial para a TV e lembrava pouco, porque não estava na minha memória que o Nanini tinha reprisado o mesmo papel. E rindo muito com as orientações em latim para a mocinha encontrar o pilantra atrás da igreja. Cena que no filme me fez rir. Ó, mesma coisa eu. Aliás, esse filme deve ter ficado bastante tempo em cartaz, já que tenho a certeza que eu assisti no cinema no mês de outubro e pesquisando ele foi lançado em agosto de 2013. Ele ficou 4 meses em cartaz, Beraldo. Nessa época já era um mérito invejável manter um filme por mais de 2 meses no grande circuito, isso é verdade, ainda mais se for filme nacional. E mais do que merecido nesse caso, também concordo. Essa readequação de piadas do anedotário popular em forma de narrativa, aliás, é um trunfo do filme. E até da forma brasileira de fazer comédia. Costuram tudo numa história coesa e é só aproveitar a sua pipoquinha. Muito bem. Agora, em defesa do Douglas, os filmes seriados da Lisbela pareceu ser bem chato, né? Mas quem é que tá se preocupando com o filme, filha da puta, com a Lisbela do teu lado, caralho? Mas tá bom. Você pode ver que o Leleco não aproveitou nem o primeiro filme que ela viu, que viu com ela. Ah, porra. Olha lá. E o último e-mail do Beraldo é sobre o Paranerdia 193 de Mulher Runk, cujo assunto é a Ruka. Muito bem. Diz ele então o seguinte. Saudações, querido amigo, mestre... Ai, puta que pariu. Ah, vamos lá. Mestre Al, A-L-L, tá? Exan, E-X-A-N, Doctor E, Alexandre. Alexandre, né? Então, parabéns por mais um episódio esverdeado e um tanto desparedado. Ok, beleza. A série foi divertida, uma comédia, como foi anunciado que seria, e por mais que não necessariamente uma sitcom. Ainda teve muita ação e estrutura narrativa não soltava aquela média de uma piada por minuto. Muito da narrativa era colocada em segundo plano para a situação cômica proposta ficar acima. como deve ser em toda comédia, dica-se de passagem. Eu li pouco Mulher Hulk, mas gostei muito do que li. Ficava na dúvida em como ela faria a metalinguagem. A parte de falar com o público já é carne de vaca e o Deadpool pode não ter estreado isso nos quadrinhos, mas foi o primeiro no universo dos super-heróis em live action. Pior que eu acho que essa é a verdade. Então fica difícil não fazer algo que vá remeter na mente do público que pareceu nessa mídia antes. Mas até aí, curtindo a vida doidada e até aquela série do Parker Lewis que passava na Record já estava dominando esse recurso. Se pincelarmos em conteúdos que levam isso mais a sério, temos o House of Cards da Netflix, talvez o Fleabag, que embora seja também catalogado como comédia, tem lá seu drama na condução narrativa. Aliás, sobre a comédia em si, a percepção de parte do público de ser algo feminino no sentido pejorativo. Tal qual todos os gêneros narrativos, há uma adequação normalmente mais direcionada para determinados perfis de público, e o masculino e o feminino, em geral, diferem bastante em preferências de consumo de conteúdo narrativo. Mesmo a Mulher Hulk dos quadrinhos ainda era escrita por homens, direcionada ao público mais masculino. E por mais que tivessem piadas de empoderamento feminino, era sempre sobre o olhar de um homem. Quando o texto cai para mulher escrever, é natural que o direcionamento para os pontos que se façam mais sentido ou piadas que façam mais graça dentro de uma visão mais feminina do mundo. Caralho, o Geraldo mandou bem pra cacete. E a série deixa isso bem claro, muito rápido, e reforça isso ao longo dos episódios. Inclusive, fazendo os vilões serem um simulacro dos antifãs raivosos, apenas com a premissa da série. Porra, isso foi sensacional. Eles replicaram não só cada fala postada na internet que questionava, às vezes sem muito sentido, a existência da série e da personagem, como estavam sempre acenando para o mundo feminino é assim. Para o próprio público feminino, isso talvez tenha um sentido e relevância que o público masculino em geral talvez perceba só como uma provocação. E para quem não está no clima para a piada, não só acha graça como ainda sai ofendido. Pena que é para eles, porque tem coisas bem legais acontecendo. Concordo 100%, Geraldo. Mas não dá para tocar nos temas que eles alfinetam sem gerar algum incômodo que destoa do que se espera em uma série cômica. Por mais que pareçam que pegaram leve, na verdade eles estão sempre insistindo para que se olhe para aquilo que se está apontando. Funciona melhor, na minha opinião, quando eles fazem de forma mais sutil, no caso do cara que vazou a gravação da transa, porque quando bota o texto claramente na boca da personagem, o cara de quem ela gostou tanto, tendo que dizer todas as letras no tribunal, que não se interessaria por ela na forma humana. Para a causa, inclusive, nem fazia diferença essa fala. Fazia sim, Geraldo. Tudo bem. Mas até aí vazou que a equipe de roteiro nunca se interessou em aprender a fazer cenas de tribunal, talvez nem tenha feito tanta falta assim. Realmente, fez muita falta, não. Agora, por mais que seja comédia, por mais que quebre a quarta parede, por mais que faça metalinguagem, coerência interna é necessário a uma série que pisa muito nessa bola. A primeira coisa que ela pede ao primo, logo de cara no primeiro episódio, é um inibidor de poder Hulk, que ele teria feito para ele. Ele só dá uma resposta qualquer para negar veementemente, e no episódio seguinte já tem um desses feito para o Abinav. Isso realmente pegou. Isso aí foi realmente uma sacanagem. E não havia ali uma linha de diálogo para justificar isso, mesmo tendo espaço para isso, já que o Hulk diz ter trocado correspondências com o Tim Roth, o Abominável, no caso. E poderia ter deixado escapar que até chegou a trabalhar em algo para ajudar ele a lidar com o monstro. Olha só, viu? Fácil. E eu nem ganhei nada para fazer. Oh, tadinho, você, Bera. E mais para frente, olha o que surge, sem nem o Bruce Banner estar por perto, o inibidor Hulk para ela. Alguém podia estar trabalhando nisso, alguém da própria inteligência italiana, inteligência, né? Fazendo uma engenharia reversa com o próprio abominável, já que ele, pelo visto, tirava aquele troço o tempo todo e botava no pescoço da galinha. E podia ser, sem ele saber, ou ajudaram ele a emular o funcionamento para enganar a polícia sem ele saber que estavam ligados e a eliminar a mulher Hulk e coisa e tal. Não, ele não sabia da história da inteligência, não. Sem intenção, manter o personagem bonzinho, apesar de ocasionalmente aliado aos virgões. Não, ele só era só contratado ali para fazer palestra. Não tinha nada a ver com a porra da inteligência, não. Mas tudo bem. Um detalhe mais incomoda. Aliás, isso por si só servia para justificar boa parte de quem aparece lá naquele final escangalhado. Desde a Titânia fazer parte da inteligência italiana, também, já que ela também odiava a mulher Hulk, aparecer na hora da confusão. Até o cara que quis virar um Hulk e começou a fazer, e que no final a solução é... ele não tem a genética compatível e passar mal, vomitar lá o composto V e pronto, não funcionou, roteiro resolvido sem ser tão qualquer jeito que foi. Mas a ideia é que o roteiro tinha que ser escroto daquele jeito para dar a graça dela quebrar a quarta parede e falar com o Kevin Beraldo. Porra, isso, o final ser escroto era de propósito, cara, eu hein. Aliás, ao imaginar como seria essa rasgada de página, embora eu tenha achado bem legal ela quebrar o menu do Disney Plus, foi fantástico. Imaginando como fariam, até achei que ela sairia do set naqueles carrinhos de golfe para trocar rápido de locação nas situações onde grandes distâncias precisam ser percorridas. Seria mais perto da solução dos quadrinhos de que ela fazia o mesmo. Mas como o filme do Schwarzenegger nos mostrou, esse nível de metalinguagem não costuma gerar resultados que tragam bons resultados juntos ao público. Que filme do Schwarzenegger? Beraldo, não entendi essa. O filme do Schwarzenegger? Não entendi essa não, mas tudo bem. Além de, em algum momento, a mulher Hulk ter que lidar com a atriz que a interpreta e aí deixa que o Deadpool faz isso melhor. Ah, tá. Tem uma outra coisa que a Marvel fez aqui que é uma trapaça absurda. Vamos mostrar como o público diz que é, quer ficar e fica feio. E aí ela faz uma cena da abertura da série dos anos 70 do jeito mais porco possível para provar. Olha só, viu? Fica feio pintar um halterofilista de verde e botar uma peruca escrota. Pior, Beraldo, o halterofilista é homem. Não é mulher não, cara. É homem o halterofilista que fez a mulher Hulk... baixo orçamento. Eles pintam a Gamora de verde, eles pintam a Nebula de azul, botam nos filmes e fica legal demais. Será que não tem uma atriz halterofilista que tem os cabelos grandes para dispensar a peruca escrota? Tem, mas não quiseram fazer. Ok, pode ser que ficasse ruim, ou pode até ser que tivesse que ter recursos de CGI para bombar melhor a diferença da versão Hulk em cena. Mas é no mínimo desleal fazer porco de propósito para dizer que não dá. Era zoeira, Beraldo! O saldo da série é positivo, claro, também quero mais, mas ciente de que vai ser uma comédia com base em situações e visões de futuro e mundo que provavelmente vão me deixar boiando no caminho. Tipo a citação da tal rapper que a Elfas Guardiana emulava para enganar o outro advogado. Vim pesquisar depois se não era uma personagem móvel, só então descobri que era uma artista do mundo real. É para isso que existe o Google, sabe, Aaron? Mas aí o problema é ser de uma geração que já não acompanha o que esses jovens de hoje em dia estão escutando. Isso é verdade. PS, tem uns clichês que acabam incomodando com o tempo. O estilista hiperafetado, impossível de ser acessado, mas que é sequestrado rapidinho quando convém, como sendo o único capaz de fazer uma roupa para uma mulher grandalhona. Poxa, certeza que algum alfaiate que atende a NBA poderia dar uma ajuda nisso. O problema não é fazer roupa para grande, é fazer uma roupa que segura uma pessoa pequena e grande ao mesmo tempo, Beraldo. Presta atenção. Obrigado, Beraldo. Seus e-mails são sempre a merda de ler, mas tudo bem. Filha da mãe, desculpa. Beijos lindos e comentários lindos. Vamos agora aos abraços aos meus queridos mecenas. Um abraço para Dona Ana Carolina Martins, Dona Ana Lúcia Litia, minha joaninha teca do coração, seu Atum Bonifácio, estou com saudade do senhor, seu Daniel Rossi, seu Diego Ferreira Veríssimo, meu queridíssimo Elias Passo Tenório, doutor Emílio de Costa Manzu, seu Guto Lima dos Santos, o arretado e filha da putada J. Santos, Leandro Pereira, Lucas Freitas, queridíssimo Paulo Roberto Libardi, meu querido amigo Rodrigo Moquepon, seu Sérgio Cabral, que não é o ex-governador, dona Sueli Nastri e o senhor Valdir Fumene Júnior. E é isso aí, ficamos por aqui e até o mês que vem com o próximo Parolando. Um abraço.